que aguarde ingresso na 28. Agora virando para a faixa errada, ó. 1649, livre decolagem, pista 28, 240 graus, 0629. Iniciando da 28, 1649. O Papa Serra Delta está autorizado a ingressar logo após o gol iniciar a rolagem. Após o gol, Papa Serra Delta alinha e mantém. O 649 decolou aos 48, controle 1, 9, decimal, 35, bom voo. Obrigado. O Papa Serra Delta está autorizado a iniciar o cheque na 28, informa livrando a pista. Iniciará e informará livrando, passarei do... Desculpa, Papa Serra Delta. Alfa Delta prossegue. Aguarde ingresso no pátio. Flashback. A posição agora é flashback. 6-4. Alfa Delta livrando à esquerda. O Alfa Delta está autorizado a ingressar no pátio, contornar os portões e prosseguir até o cheque do ponto de parada 10. Esse livre pátio importará o ponto de parada 10, Alfa Delta. Alfa Serra Delta liberou agora aos 50, vai prosseguir até antes da Juliette. E é pátio 3 ou remoto, o passarelo? Pátio 3, Alfa Serra Delta. Ah, então está autorizado em frente, quilo, pátio 3. Quilo, pátio 3, obrigada, Alfa Serra Delta. Juliette Mike, ponto cópia. Juliette Mike, autorizado voo local, 2000 pés, corredor axé, decolando da pista 17 com rua direita. Controle Salvador, 119 decimal 35, torre 98 decimal 3, aciona 0117, Juliette Mike. 7 Mike, vou alocar o corredor forte até 1-0 milhas, decolando da 1-7, curva esquerda. Juliette Mike. Aí, decolando da esquerda. A solo gol 1674. Juliette Mike confirmando, aciona 0-1-1-7, frequência do controle 1-9-35, torre 108-6. Juliette Mike. Confirma. Juliette Mike, na escuta do solo. Juliette Mike, prossiga. Autorizado para o SPEC, chamarei para o táxi. Só me confirma esse Papa Romeo, Alfa Delta, ele vai voar ou está só mudando o estacionamento? É, ele veio fazer cheque. Ah, não, tudo bem, tá, porque ele tava com a tampa do tubo do pintor colocado, eu fiquei com medo que ele fosse voar com a tampa, mas daí vai ficar no solo, né? Muito obrigado, então, vamos iniciar o pushback, o acionamento gol 674. Sim, gol 674. Pouso 283034. Alfa Delta, prossiga? Não, prosseguir Alfa. Para check, BBR? Sim, ativo, Delta. Juliette, que mais confirme seu transponder e nível atualizado? Cruz de Copas, entre táxi, chame na hotel para cruzamento. Alvo 54, esquerda 121, décima hora. Esquerda 219, até logo, 3235. Alô, Salvador, boa tarde, eu tô 3235, Libro. Boa tarde, Tom 3835. Táxi via Alfa Kilo, pátio 3, aguardando para ingresso no pátio 1. Alfa Kilo e pátio 3, tá 3834. Olha, por informação, até o engenheiro continua aqui no sobrevoo de Lauro de Freitas, agora mais precisamente na vertical do condomínio, encontro das águas. Joker de Copas autorizado cruzamento da pista 28, táxi via Delta, Alfa, o ponto de espera da pista 28, chame a torre 118, decimal 3, ajuste no 0 no 1, uma boa tarde Joker 2, Joker de Copas. Copa 7, Delta Alfa e a pista na torre 23. Para o táxi, voo no 674, POB 78, autonomia de 4 horas e 42, alterna com 20. Gilete, Gilete, Mike, decolou 5.000, tem como você iniciar a curva agora para cruzar o campo? Porque eu tenho um tráfego que vai aproximar para 28, se iniciar a curva agora tem condições de cruzamento. Positivo, imediato. Sim, tem... 223, voo no 674. 35, observando o tráfego da Gol e Taxi 11 horas, prossegue via Juliette, Pátio 1, gate 09. Pós Gol, Juliette, Pátio 1, posição 9, Instagram 3235. 11935 até o retorno. Capitão, bom trabalho. Saulo, boa tarde, Ocean Air 6321. Por gentileza, você que está meio cedo ainda, poderia adiantar a saída prevista para Brasília? Gole, Eval, Ofito. Muito obrigado, Ocean Air 6321. Está na escuta aí, é a hora que tiver autorização mais tarde. Obrigado. Sim. Salvador, boa tarde, Gol no 396. Gol no 396, informa o tráfego no litoral norte. Já cruzou o seu eixo de aproximação, ok? Está acendendo para 2000, não vai interferir com sua aproximação. O vento é 210 graus, 612 nós. Aguarde autorização de pouso. Quem está baixado, travado, aproximação final, na longa final, aguardando autorização no 396. Oi. O pés decola da pista 17, curva direita, inicialmente corredor axé, controle 199 decimal 35, torre 98 decimal 3, aciona 0126, Mike Eco Delta. Segundo Mike Eco Delta, decolagem da 17, DCP Manati. E chame para acionamento táxi, torre 18, decimal 3. Boa, Papa Delta, ponto de vista, ponto de vista, retorno para o Pátio Bravo. Relativo ao Alfa Delta, autorizado 180, táxi via Pátio Uno, Lima e Mike. Chame na Taxiway Quebec para ingresso, Alfa Delta. Sete, autorizado 180 via Pátio Uno, Lima, Quebec e Mike. Tomará um pouco de espera para ajudamento, Alfa Delta. Solo Salvador, é o Gol 18, digo, 1785. Gente da Gol, está na posição 2 para autorização, Galeão. 1785, aguarde código. Ativar a próxima cabeceira no 7? Afirmativo, continua o sobrevoo, vou chamar livrando aqui. Tá, afirmativo. Afirmativo, ali mantém. Aproximar o vento. Vento 210 com 4 nós. Número 396, no solo ao 01, libera a esquerda, 121, décimo 9. Esquerda, 219. Patrulha 04. Aguarde um instante. Charlie, voo 396, táxi livre via Alfa India, gate 01. Alfa India 01. Voo 785, pronto, cópia. Pronto. Voo 785 para o Galeão, nível 360 autorizado, via Pesulu 14 até Fuquim, após operar Alfa 317, decola da pista 28, curva à direita, saída Gole, Eval, Crate, controle Salvador 119 decimal 35, torre 18 decimal 3, aciona 5552, após decolagem da 28, mantenha pro até o nível 030 e após curva da subida, gol 1785. Fica autorizado Galeão, nível 360, viu que jogou 14 até Tocum, após alterar Alfa 397. Escola do 22, mantém proa até o 030, após curva de direita, na saída Gole, Valcrat. Controle canal 3223, transporte 552, 1785. 1785, correto, chama então para o flashback chamamento. Chama aliado e pronto, patrulha. Solo é o bônus, já que faltando. Do axé, pode falar do solo. Afirmativo, confirmando, a 28, curva esquerda, Gole Valcrate, após manter pro hotel 030. Ok. Autorizado, pouso, pista 28, 200 graus, 612 nós. E meu pouso 28, voando 071. Fora do solo, ingressando no axé 04. Afirmativo, acionado 0142, patrulha 04, vai chamar 11935. Acionado 0142, chamar 11935, patrulha 04. Ponto de espera 28, 674, torre. Suficiente, aguarde no ponto de espera após o gol que pousa ali mantém. Após o gol ali mantém, o 674. Torre, vamos até o hotel Índia Índia. Índia Índia, prossiga. Só aqui já no através da cabeceira 10, a intenção é atravessar aqui o eixo de aproximação da 17, prosseguir ali para o sobrevoo de Mussurunga, próximo ao paralelo e retorna e pousa. Afirmativo, se não interferir com o eixo da 1028, está autorizado a prosseguir, cruzando o da 17. E quantas milhas afasta o Índia? 2 milhas. Gente, mantém a escuta ainda e fomentou. Gente. Papa Tango Alfa Alfa Delta na escuta. Ou você vê aí que a capa de pitot tava colocada aí, vocês vão decolar, ó. Ah, valeu, obrigado. No 075, no solo 06, libera a esquerda, 121, decimal 9. 219, no 075. Alfa Alfa Delta tá ali no táxi, pista 35, reparte livrando, Alfa Alfa Delta. Bom, 075, livrando, escuta. Bom, 075, táxi livre de Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette para 08, Como é que o Delta autorizado ali aí mantendo a 17 liberando a entrada do pátio, tem um tráfego no sentido contrário aqui? O Gol 674 está autorizado a decolagem pista 28, 200 graus, 629. Nível decolagem 28, Gol, na 674. Informa o 674 que tem um helicóptero mantendo 500 pés, setor noroeste, que deverá manter proa até 3.000, conforme a instrução. É, chama a temporada 3.000, Gol 674. Boa tarde, então 3217, aguarde cópia com fins. Informação em curso Golf, ajuste 1-0, o nono. E 11 Golf. Número 674, decolou 08, 119-35. 19-35, Golf 674, até logo. O Mac aqui do outro, tá pronto? Oi, Salvador, boa tarde, tá 3172, R9 da 28. 3172, continua a aproximação, agora autorização de pouso, 210 graus, 629. Gente, 3172. Mike Eco Delta, livre decolagem, 200 graus, 629. Mike Eco Delta, os 10, 19, 35, bom. 9, 35, Mike Eco Delta, obrigado, até a volta. Vento 220 graus, 049, autorizado pouso, pista 28. Gente, 3172, a pista tá seca, confirma? Confirma. Obrigado. Confirme a solicitação do 3172. A pista tá seca, confirma? Afirmativo, no máximo um pouco úmida aí. Obrigado. O hotel Índia é só autorizado, já que nas proximidades, pousa direto no pátio 4. Afirmativo, no pátio 4 está autorizado, Índia, 200 com meia dúzia. Esse ano, Índia. Só confirmando para o 3172, a pista inteira está disponível, é isso? Afirmativo, toda extensão. Tá, confundindo. Salvador, Juliette, Mike. Juliette, Juliette Mike, informe final da 17. Juliette, Juliette Mike, vento 220, com 12. Mike, só para a final da 17. Ainda assim, só os 1, 2. Boa tarde. Dois, no solo aos 14, libera a esquerda, 1, 2, 1, decimal 9. Esquerda, 2, 1, 9, até já, 3, 1, 7, 2. Aguarde contra a conquista, informação em curso bom, sou justo no 0, no 1. Vai vendo, cara. Solo Salvador, boa tarde, até 3, 1, 7, 2, na Índia. São 3, 1, 7, 2, táxi via Alfa Juliette, gate 07. Alfa Juliette, 307. Atira a final da 17, passar travado, Juliette, Juliette Mike. Juliette, Juliette Mike, autorizado pouso, pista 17, vento 210 com 612. Mike. Guno 8, de Guno 7, 8, 5, para o táxi, Alterna, Campinas, 4 horas de autonomia, 5, 7 a bordo, 57. Poderia confirmar somente o PAB, Guno 7, 8, 5? 5, 7, 57. Guno 7, 8, 5, táxi livre via Índia, Alfa, no ponto de espera da pista 2, 8, chame a torre 1, no 8, decimal 3, ajuste no 0, no 1, uma boa tarde, Guno 7, 8, 5. Livre táxi via Índia, Alfa, ponto de espera 2, 8, 2, 2, 3, no 7, 8, 5. Solo, Salvador, o Capatão, o Romeu, Delta Charlie. Romeu, Delta Charlie, aguarde posse, informação em curso, Golf, ajuste no 0, o 1. São 3217, pronto, cópia. Pronto, cópia, São 3217. São 3217 para confins de D360 autorizados e a Purisque 58 decola da pista, pista 28, confirmando, mantém pro até o nível 030, após cumpre o perfil da subida Gole e Val Sagaz. Controle 119.35, torre 183, aciona 5090, TAM 3217. Autorizar 360, para Confins, Aperuíque 58, decola da 28, mantém pro hotel 30, depois vou levar o Sagaz, 1935,